curto. Fazenda de mazela, fez novo senhor de engenho, montado na maconha pra tirar o alto sustento. Quer rasgar as avenidas, quer investir, quer trazer, quer lucrar na cocaína. Estelionato aqui é mato, civil tá no seu rastro. Bando de rato querendo te extorquir o trocado. Mundão, modernidade facilitando suas compras. Usa o nome de quem? Não sei, mas traz as rondas, Corolla, sapão. As puta quer também colar, disposição nós tem. Dinheiro é pra gastar, boizão só quer portar, nunca quis ajudar. Miséria é isso aí, agora cês querem reclamar. Nós chegou, doutor, e o pesadelo começou. Tá na rádio, tá no carro, tá no fone dos moleque. Nós traz revolta no boom e no clap. Nós é o terror, gangsta rap. Nós chegou, doutor, o pesadelo começou. Tá na rádio, tá no carro, tá no fone dos moleque. Nós traz revolta no boom e no clap. Nós é o terror, gangsta rap. Investiu onde político só se esconde. Saúde, educação, não mais te querem com fome. Sem os nutrientes necessários pra raciocinar. São 10 milhões de desvio da merenda escolar. Livros, não tem explicação, é piada. Por isso que ao invés de humilhação, nós quer agência bancária. Nós quer fazer o que tava no roteiro. Constituição é foda, pelo menos pros pretos. Nós chegou, doutor, e o pesadelo começou. Tá na rádio, tá no carro, tá no fone dos moleque. Nós traz revolta no boom e no clap. Nós é o terror, gangsta rap. Nós chegou, doutor, o pesadelo começou. Tá na rádio, tá no carro, tá no fone dos moleque. Nós traz revolta no boom e no clap. Nós é o terror, gangsta rap. É o terror, aqui é Al-Qaeda na sua casa. Frequência terrorista contamina na quebrada. Nós tá em cada mente oprimida e omissa. Vítima de abuso, espancado pela polícia. Levanta as mãos, cê não quis metralhar as viaturas. Desfigura a cara de polícia com as armas russas. Ratatatá, denúncia e informação. Corre, vai, liga pra tua emissora e pede alienação. Que os mano tão a mil, cada um tá no seu corre. Cuidado com o sinal vermelho pra não trombar com as nove. Tem que ter muita sorte depois que desce as AK. Quando valeu o troféu, o sangue começa a jorrar. Que nós tá firmão, juntão, nós é cartel. A barreta, calça larga, as quadradas e os nextel. Deixa o recado lá na mesa do seu patrão. Que nós chegou, CGC, quadrilha de corrupção. Nós chegou, doutor, o pesadelo começou. Tá na rádio, tá no carro, tá no fone dos moleque. Nós traz revolta no boom e no clap. Nós é o terror, gangsta rap. Nós chegou, doutor, o pesadelo começou. Tá na rádio, tá no carro, tá no fone dos moleque. Nós traz revolta no boom e no clap. Nós é o terror, gangsta rap. Então ladrão, deixa com nós, que a missão é pela paz. Desistir jamais, aqui ninguém vai dar pra trás. Aqui é o rap, a voz da maioria que deseja deputado ladrão. Agonizando na mira das quadradas, das nove automáticas. Trazido pela polícia que fortalece a quebrada. O ódio é notório na fila do hospital. Descaso, humilhação, já parecem ser normal. Queria a filha do prefeito com pneumonia. 4 da manhã na fila pra garantir a ficha. E só assim alguma coisa mudaria. Quando o verdadeiro ogói se transformar na vítima. Já tô cansada de esperar, de pedir. Agora sente os decibéis, o ódio dessa mina aqui. Já tô cansada de esperar, de pedir. Agora sente os decibéis, o ódio dessa mina aqui. Nós chegou, doutor, e o pesadelo começou. Tá na rádio, tá no carro, tá no fone dos moleque. Nós traz revolta no boom e no clap. Nós é o terror, gangsta rap. Nós chegou, doutor, o pesadelo começou. Tá na rádio, tá no carro, tá no fone dos moleque. Nós traz revolta no boom e no clap. Nós é o terror, gangsta.